Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito Noito. Ora, hoje é terça-feira, estamos a 7 de dezembro e eu cá estou para vos trazer mais aproximadamente 15 minutinhos de companhia. Ora, mas muito bem, acabamos de escutar, para ver se não me esqueço, tenho mesmo que dizer quem é que acabamos de ouvir. Começamos esta emissão com uma música muito bonita, que eu por acaso gosto bastante, de Marisa Nadler. A música chama-se Silvia, como puderam ouvir. E é uma melodia muito calma, não é? Ora, nem mais. Tem de ser assim, porque estamos no final do dia. Pois muito bem. Ora, esta música não. O dia de hoje foi um dia... Bom... Nem sei, para esquecer por um lado, muito bom por outro. Ora bem, esquecer, por enfim, não é? Questões pessoais. Temos para recordar o que é bom, são questões mais, digamos, aqui da rádio, não é? Ora, é oficial, a Rádio Antena Web e o Canal 2 estão a preparar uma passagem de ano em grande. Ou melhor, a questão nem é propriamente na passagem de ano, mas é mais por outros fatores. Ou seja, primeiro porque vai-se iniciar um novo ano. Não é a passagem de ano, mas sim é um novo ano que vai surgir. É o ano de 2011. A partir do dia 1 de janeiro, a Rádio Antena Web vai ter muitas coisas novas para vos trazer. Vão acontecer mudanças, vai acontecer muita coisa e vamos ter uma emissão especial aqui na rádio, depois mais para frente eu adianto-vos, no dia 4 de janeiro, porque é o dia em que a Rádio Antena Web comemora um ano de existência. Pois é, ora, já estamos aqui há um ano, praticamente há um ano, e pronto, num ano, enfim, num ano acontece muita coisa, não é? Mas já cá estamos há um ano... Prontinhos para, ou praticamente há um ano, prontinhos para mais um ano de emissões. A Rádio Antena Web está sempre à procura dos melhores programas para, claro está, os melhores ouvintes. Ora, então eu hoje vim aqui mais até para vos dizer isso, para vos comunicar com muito prazer que é oficial. Estamos a preparar uma grande mudança, a maior possível, para o surpreender. Não são só mudanças, são sobretudo acrescentos à programação, quer da Antena Web, quer do Canal 2. E é só esta pontinha do véu que vos posso levantar por agora. Não quero deitar foguetes antes da festa, nem muito menos estragar a surpresa. Portanto, vou-me ficar por aqui. Já a seguir, o Miguel traz-lhe mais um Canta-me Histórias e depois eu vou voltar para mais um Musicalia. Vamos ter coisas giras, vamos. Hoje vamos chegar com música italiana. Música da pizza. Pois é, ora pois, muito bem. Vamos fechar a nossa emissão com uma música muito gira. A música é da cantora Sol, que também acabou por virar depois uma descritora de contos eróticos. Mas a verdade é que Sol, que foi uma personagem muito provocante, a Sol gravou um tema no final da década de 80, se não estou em erro, mesmo em 89, que dá pelo nome de O Meu Gatinho. A música é tão bonitinha. Então eu quero partilhar com vocês esta música engraçada. É muito sensual, muito, muito, muito sensual. Ora então, com esta música eu me despeço. Volto amanhã, à mesma hora, 20, para mais um Feito Noito. Antes ainda vamos ter muita programação e, se tudo correr bem amanhã, o nosso Rádio à Tarde vai mesmo para o ar às 2. Pois muito bem. Ora, vamos então à música. Som, O Meu Gatinho. Até amanhã. O meu gatinho. Do meu gato. Do meu lugar.